Então, uma boa noite a todos que de forma presencial acompanham essa sessão, aos colegas vereadores, às colegas vereadoras. E quero aqui antecipar a minha fala saudando de forma muitíssimo especial os meus colegas servidores públicos, minhas colegas servidoras públicas que foram homenageados na noite de hoje. Sou servidora pública de Taquara desde o ano de 2000. Sei que a tarefa que compete a nós, por vezes, é uma tarefa muito árdua, porque é uma tarefa não só de execução de trabalho, mas uma tarefa de memória viva da ação do município, porque governos entram, governos saem e nós permanecemos e permanecemos sempre íntegros, né, fazendo a nossa tarefa, que é realmente servir ao público, né? Servir ao público é estar à disposição, é compartilhar, é partilhar, né? E essa é uma tarefa grandiosa. Então, nada mais justo que a homenagem na noite de hoje. Também quero comunicar aqui à comunidade que a partir de amanhã nós vamos estar instalando 3 pontos ecopedagógicos que vão somar em torno de 16 pontos ecopedagógicos instalados em todo o município de Taquara. Então, a gente vai estar instalando na Escola Emel, na Fazenda Fialho, às 10 horas da manhã, e no dia 7, no Rio da Ilha, na escola Hermínia Marques. O que que são os pontos ecopedagógicos? São pontos de coleta de material reciclável. Hoje, né, no advento que nós estamos vivendo a nível de mundo, e principalmente a nível de Brasil, de óleos espalhados pelos nossos mares, né, de corte ilegal de árvores, a educação ambiental é a nossa única chance. Educar as próximas gerações para que preserve a natureza, para que cuide da natureza, é a única chance que a humanidade vai ter de continuar a ter um futuro um tanto quanto digno, né? Porque a gente já não vai ter a mesma possibilidade de vida que os nossos antepassados tiveram, porque o ar já não é mais puro, a água já não é mais pura, né? Então a gente ainda, nós temos que lutar com as armas que a gente tem, e as armas que a gente tem é a futura geração, porque mudar a ideia das pessoas mais velhas é mais difícil, mas com os pequenos, com os cotocos por dentro da educação, é sim possível. Então, eu quero aqui parabenizar a professora Sabrina Amaral, que é uma entusiasta, uma grande militante da causa da sustentabilidade, a qual eu tenho o maior orgulho de poder trabalhar e fazer parte dessas iniciativas. Também quero convidar a comunidade taquarense para o sarau da ONG Vida Breve, que vai ocorrer sábado, dia 9, lá na sede da ONG Vida Breve, no bairro Santa Maria, a partir das 17 horas. É um sarau que todos os anos é realizado, parte da arrecadação é, né, para as crianças que são atendidas, as crianças e adolescentes que são atendidos pela ONG Vida Breve. E a ideia do sarau é trabalhar algo extremamente importante e que nós, somente nós, seres humanos, de todos os seres vivos do planeta, temos, que é a possibilidade de resgate cultural, que é a possibilidade de poder problematizar a sua prática, poder problematizar a sua ação. Para um macaco, para um elefante, para um leão, uma árvore vai ser sempre uma árvore. Para nós, seres humanos, ela é possibilidade de vida, porque ela pode construir a nossa casa, porque ela pode prover nosso alimento. E é isso que a ação cultural faz. Então, nesse momento, a gente poder também trazer a celebração cultural para dentro da ONG Vida Breve e poder lá compartilhar com todas as crianças e adolescentes é bem importante. Então, convidamos toda a comunidade a um evento aberto. Também no sábado à noite, nós temos a Festa da Linguiça da comunidade Santa Rosa. Vai ser lá no bairro Santa Rosa, a partir das 20 horas. Baile este, baile jantar festivo, para que a gente continue a construção da nossa sede social, né, que está com as obras paradas em função de falta de recurso, mas que com esse baile a gente vai querer dar continuidade. E também, como muito bem o vereador Adalberto trouxe, a festa dos atiradores do Passo da Ilha, que vai ser então no domingo, né, um almoço festivo também no domingo, dia 10. Então, são algumas atividades culturais que, mais uma vez, nossa cidade possibilita que a comunidade, né, esteja presente. Também nesse final de semana teve a homenagem do dia do servidor do comércio, né? Festa dos comerciários. Uma festa grande, né, com muitos brinquedos, com muitas atrações culturais. Eu quero parabenizar a gestão, né, do Sindicato dos Comerciários de Taquara e da região por essa atividade. E, por fim, encerrar dizendo que nós temos mais duas contratações muito importantes no município de Taquara quando se refere ao cuidado com criança e adolescente, que é uma psicóloga que vai estar atendendo no CAPS-AD, que é o CAPS Álcool e Drogas, e uma outra psicóloga que está atendendo no Piazito. Essas duas psicólogas vão estar atendendo exclusivamente crianças e adolescentes no nosso município, para evitar ansiedade, depressão, autolesão, que vem massacrando, né, as nossas famílias em função de uma fragmentação das relações, né? Então, encerro desejando uma boa semana a todos e todas, que possamos ter força e energia para enfrentar e para trilhar o nosso caminho.